andrecedesmoral.com.br. Olha o sucesso da Bahia! Vem com Vitor Meira, Eric Vilândia e rapá. Bora, Vitor Meira! É diferente! Fui preparar, tô pronto. O piseiro já começou, tô chiando. O meu gravão foi no talo. As gata tudo, de shortinho me amarro. Fui preparar, tô pronto. E o piseiro começou e eu tô chiando. O meu gravão foi no talo. As gata tudo, de shortinho me amarro. Quando toca o piseiro, eu fico me pisando. E as negas jogam rabetão, oi Kiko rabetão. Oi prêmio rabetão, na frente do paredão. As negas jogam rabetão, oi Kiko rabetão. Oi prêmio rabetão, na frente do paredão. E a nega joga o rabetão, oi Kiko rabetão. Oi treme, treme, treme, a som do meu paredão. A nega joga o rabetão, oi Kiko rabetão. E treme o rabetão e a som do meu paredão. Du, du, du, du, du, du. Estourou, rapaz. Foi preparado, pronto. E o piseiro começou e eu tô chiando. O meu gravão, o gravão no talo. As gatas tudo de jardim eu ia mal. Preparado, tô pronto. O piseiro já começou, eu tô chiando. O meu gravão foi no talo. Quando toca o piseiro, eu fico me pisando. A nega joga o rabetão, fico rabetão. E treme o rabetão, e a som do meu paredão. A nega joga o rabetão, eu fico rabetão. E treme o rabetão, e a som do... E a nega joga, joga.